Olha, moço, viva muito e anda sonhe, por que não? De menino trago intuito e o mesmo coração. Com certeza sempre trouxe a mesma voz e o mesmo olhar. Desde cedo feito homem, desde nunca o resmungar. Olha, moço, meu sorriso nasceu forte, não mudou. Nem com a mais séria das fainas, e às vezes Deus não foi quem deu. Olha, a vida é o que sinto, não o que me foi negado. Bem mais vale ter em mente ser menino, ser amado. Bem mais vale ter em mente ser menino, ser amado. E as imagens na memória vão passando, desperdoe esse caco velho simples, ser um pouco que já foi, sem mudanças repentinas, sem tardanças por trabalho, mãos calosas, alimento, teto, carinho e agasalho. Olha, moço, o meu sorriso nasceu forte, não mudou. Nem com a mais séria das fainas, que às vezes Deus não foi quem deu. Olha, a vida é o que sinto, não o que me foi negado. Bem mais vale ter em mente ser menino, ser amado. Bem mais vale ter em mente ser menino, ser amado. Bem mais vale ter em mente ser menino, ser amado.